deixa que eu cuido de você. Chora no meu colo, bebê. Com ele é de tristeza e comigo é só prazer. É só prazer. Começar a falar, a sua cara tá entregando o que aconteceu. Não canso e nem vou cansar, tá tudo bem, tô sempre aqui pra quando precisar. Quando ele te xingar, eu te chamo de meu bem. Quando ele te evitar, você me liga e fala vem, que eu vou correndo te salvar. E se ele te fizer chorar, chora no meu colo, bebê. Deixa que eu cuido de você. Chora no meu colo, bebê. Com ele é de tristeza e comigo é só prazer. Chora no meu colo, bebê. Deixa que eu cuido de você. Chora no meu colo, bebê. É só prazer, chora, bebê. Machuca danada. Seu papai tá aqui, viu? Ele tá aqui. Nem começar a falar, a sua cara tá entregando o que aconteceu. Não canso e nem vou cansar. Tá tudo bem, tô sempre aqui pra quando precisar. Quando ele te xingar, eu te chamo de meu bem. Quando ele te evitar, você me liga.